Gravando mais um sucesso aqui, vai. Mais uma que é hit do Brasil, vem. Corno conformado. Vários tipos de corno que tem no mercado. Teu corno eletricista que tá sempre ligado. Teu corno matador que comete assassinato. O corno desconfiado que pode estar do teu lado. Teu corno detetive que é a senha do celular. Teu corno Red Bull que cria asas, quer voar. Por isso eu te digo, sua hora vai chegar. Chifre é igual consórcio, ela vai te contemplar. Eita, é corno, vixe, é corno que tá sendo traído. Diz que é invenção do povo. Eita, é corno, disse é corno que faz caridade, divide a nega com outro. Eita, é corno, vixe, é corno que tá sendo traído. Diz que é invenção do povo. Eita, é corno, diz que é corno que faz caridade, divide a nega com outro. Como diz o ditado, chifre é coisa de homem, meu irmão. Todo usa de abusado. Vários tipos de corno que tem no mercado. Teu corno eletricista que tá sempre ligado. Teu corno matador que comete assassinato. O corno desconfiado que pode tá do teu lado. Teu corno detetive que é a senha do celular. Teu corno Red Bull que cria asas, quer voar. Por isso eu te digo, sua hora vai chegar. Chifre é igual consórcio, ela vai te contemplar. Eita, é corno, vixe, é corno que tá sendo traído. Diz que é invenção do povo. Eita, é corno, diz que é corno que faz caridade, divide a nega com outro. Eita, é corno, diz que é corno que tá sendo traído. Diz que é invenção do povo. Eita, é corno, diz que é corno que faz caridade, divide a nega com outro. Sucesso, meu irmão! Essa é pra matar os cornos na resenha, viu?